A concupiscência da carne não é só a tendência desordenada dos sentidos em geral, nem a apetência sexual, que deve ser ordenada, mas que não é má em si mesma, pois é uma nobre realidade humana santificável. Por isso, nunca falo de impureza, mas de pureza, porque a todos se dirigem as palavras de Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Por vocação divina, alguns terão de viver essa pureza no matrimónio. Outros, pelo contrário, renunciarão aos amores humanos para corresponderem única e apaixonadamente ao amor de Deus. Nem uns nem outros devem ser escravos da sensualidade, mas senhores do seu corpo e do seu coração, para os poderem dar sacrificadamente aos demais. Ao tratar da virtude da pureza, costumo acrescentar o qualificativo de santa. A pureza cristã, a santa pureza, não é o orgulho de sentir-se puro, não contaminado. É saber que temos os pés de barro, embora a graça de Deus nos livre dia a dia das ciladas do inimigo. Considero uma deformação do cristianismo a insistência de algumas pessoas em escrever ou pregar quase exclusivamente sobre esta matéria, esquecendo outras virtudes que são capitais para o cristão e, em geral, para a convivência entre os homens. A santa pureza não é a única nem a principal virtude cristã. Contudo, é indispensável para perseverar no esforço diário da nossa santificação, e sem ela, não é possível dedicar-se ao apostolado. A pureza é consequência do amor com que entregamos ao Senhor a alma e o corpo, as potências e os sentidos. Não é uma negação, é uma alegre afirmação. Dizia que a concupiscência da carne não se reduz exclusivamente à desordem da sensualidade. Também se traduz no comodismo, na falta de vibração que incita a procurar o que é mais fácil, o mais agradável, o caminho aparentemente mais curto, por vezes à custa de ceder na fidelidade a Deus. Comportar-se assim seria como que abandonar-se ao império de uma daquelas leis, a do pecado, contra as quais nos previne São Paulo, quando diz: eu encontro, pois, esta lei em mim, quando quero fazer o bem. O mal está junto de mim, porque me deleito na lei de Deus, segundo o homem interior, mas vejo nos meus membros outra lei que se opõe à lei do meu espírito e que me faz escravo da lei do pecado, está nos meus membros. Infeliz ego homo, infeliz de mim. Quem me livrará deste corpo de morte? Ouvi o que responde o apóstolo: a graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Podemos e devemos lutar contra a concupiscência da carne, porque se formos humildes, sempre nos será concedida a graça do Senhor.